Não passou despercebido aqui do meu fone de ouvido, não. Para dizer, você que está na hora da misericórdia, você é de Jesus, viu? E esse Jesus é o Deus do impossível, Deus que tudo pode. E provar do seu amor, confia nele. Confia nele. E o mais ele fará. Confia nele, o mais ele fará. Bíblia aberta, cartilha de oração. Proclamai o Evangelho a toda criatura. Proclamai o Evangelho a toda criatura. Proclamai o Evangelho a toda criatura. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem chamado José da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo disse: não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Maria perguntou ao anjo: como se fará isso, pois não conheço homem algum? O anjo lhe disse: o Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Então Maria disse: eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Estamos na semana intensiva, preparatória, na iminência do grande milagre da encarnação. E Senhor Jesus, Deus encarnado, nos ajude, Senhor, nessa preparação imediata. E eu insisto em perguntar quais são os ingredientes que estão faltando, não para a sua ceia, nem para o churrasco em família, os ingredientes que estão faltando para ter um ano Natal de paz, Natal de harmonia, de solidariedade, de paz interior e felicidade na sua alma. Senhor, hoje contemplamos no Santo Evangelho que no sexto mês o anjo Gabriel foi enviado por Deus à Virgem de Nazaré. Alegra-te, cheia de graça, o Senhor é contigo. Alegra-te, cheia de graça, porque conceberás e darás à luz a um filho. Senhor, o anjo Gabriel continua a entrar em nossas vidas, não só a Maria, mas cada um de nós. Alegra-te, filho, alegra-te, filha. És chamado a gerar Deus no mundo. Você, eu, nós somos chamados e estimulados, como discípulos de Jesus, devotos de Nossa Senhora, a trazer Deus nas nossas relações humanas. Nossa Senhora, grande colaboradora da obra da salvação, Nossa Senhora, a quem recorremos e pedimos, nos ajude nessa preparação.